quarto, botando de roubo. Saudade da cada mova, da cada mova. Bachata, bachata, vem! Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga coisa de perigosa. Gosto de ver que é bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de varrendo. O que você faz? Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga coisa de perigosa. Gosto de ver que é bom demais. Abraço aqui, a Polícia Militar. De grossa massa aí. Forte abraço, vamos junto, hein? Carente, ou nunca mais ligou. Bateu saudade da gente no quarto. Parceiro até o Van, não de Van. Saudade da cada malvada da. Ô Maria, gostosinha demais. Baroca. Saudade da voz saliente, falando indecente. Bota a voz, a mãozinha pra cima comigo assim, ó. Vem, vem. Ai, ai, ai, ai, ai. Senta com essa cara de marrento. O que você faz? Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga coisa de perigosa. Gosto de ver que é bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrento. O que você faz? Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga coisa de perigosa. Gosto de ver que é bom demais.